13. E a gente vai começar bem desse jeito, bem na manhã, nas marcantes. E a galera chegando junto ainda. E a gente vai arrepiar tudo agora, meu irmão. Tá na hora, tá na hora. Crocodilo gigante. E aí, presidente Cidinho? Meu patrão Cidinho já na área, aqui na retaguarda. E a galera do rock também, Fábio do rock. Os amigos aí, ó. Fala, Fábio! Pra cima! Gigante Crocodilo Prime. Patrese. Bora, Marlon, Marlon, Marlon, Marlon. Te amar de novo. Te sentir. Ter você aqui. Em meus sonhos. Só vejo você. Esquece tudo. Volta logo e vem me ver. Porque. E o quê? Nosso grande parceiro também, parceiro Hudson, tá aqui com a gente, cara que tá arrebentando aí na produção musical, é o Hudson, é o Hudson real. E toma mais uma. É pra machucar, então bora. E aí? Pra se ligar, Planeta Show. Agora, porra, vai. Quando menos imaginei. E aí, Maurete? Amiga Maurete, Maurete, Maurete tá na área. E aí, Mauro, minha GDS. E presente também, um abraço. É meu amigo, meu parceiro. E o gringo, bora gringo. Janela do meu coração. Fiquei a te admirar. Vai bailando, aqui no planeta. Bora cantar! Então canta assim, ó! Vai! E o quê? Tá bonito! Estarei lá cantando a mais bela canção, te admirando. E o quê? Da janela do meu corpo. Lá vai! Resto do amor. E eu pedia, e que minha alma vazia, eu queria sentir. Vamos lá, vamos lá! És o que tanto espero. Meu parceiro, bebezinho croco. Hoje que tá com a sua mãe aí, ó. Seja bem-vinda aí. Aí, bebezinho croco, olha a sua coroa, só de boa. Tamo junto e misturado. Me segura! Cada parte da minha alma, cada espaço do meu ser. Não entendo coração. Minutos para não ter sonho para ti. És o amor da minha vida. E o destino já sabia. Eu te encontro em mim. na moral. Sempre te pertenço. Planeta Show! Tu, até fase de acender. E o quê? Cada parte da minha alma, cada espaço do meu ser. Não entendo o coração. Minutos para não ter. Tá dignidade! Baile do Patrese é bagulho doido. Vamos detonar tudo! E o quê? Everybody se chamou e agora se perdeu. Você me magoou, desfez os sonhos meus. Eu te pedi abrigo, volta aqui, amor. Vamos conversar. Pra machucar! Pai, dá água aí, pai. Então bora pra cima. Hoje me sinto tão só, depois daquela briga, que acabou com tudo que eu sonhava. Robles! Fosse essa mulher, você estaria aqui, me manda até o final. Bora, nenê! Agora eu consigo entender. Pra cima, refresca não! Toca porque não me quer. Agora eu consigo entender. E eu não sei que tem outra mulher. Hoje. Vai chorar pra lá, vai sofrer pra lá, vai! Moleque doido. E o nosso grande parceiro também, nosso brother, parceiro Edu Relógios, tá aqui com a gente, mora Edu. É tudo nosso. E a gente vai nesse clima assim, meu irmão. Me encontrei com você. E o quê? E o quê? Me apaixonei mais uma vez por ti. E agora não. E o nosso brother também, parceiro Fábio. Obrigado, viu, Fábio. O cara que arrebentou aí na confra do nosso animal. Sucesso, galera do rock. É o Fábio, tá aqui comigo, meu irmão. E o presidente. Vai chegando, vai chegando. Alan Vitor, o homem da Gêve. É afite agora, né? Então fala, vai! Eu não quero mais. Por favor. Me deixe em paz. E aí? Pensa que pode fazer comigo o que faz, faz outro. Tá, pai d'égua, tá bacana! Cale sua boca e saia daqui. É crocodilo? Amanhã você, vocês! Usei, te enganei, o pior. Mais uma! Fala, gringo! É louco, amor! Vai! Como um sonho me fez voltar a sorrir. E o meu coração bateu forte por ti. Dragão Light! Pega real! Bora pra cima com o gigante! Louco amor! É louco amor, vai, vai, vai! Top DJ do Pará. Já faz um tempo que eu me encantei com DJ Marlon Beat, vai, arrasa, desgraçado. Não sei, posso me entender. E aí, Marlon, bora! Eu vou fazer uma declaração. Salupita. Registrar o que passa no meu coração. Bora, vai, bora. Se eu chorei, me deu vontade de... Tava pensando que ainda sofro por você. E no amor? Se alguém falou... O Thiago Lima também tá na área. Ai, Thiagão! Aquele abraço do Patrese do Marlon Beach. Vamos que vamos! A sua vida quer saber, não me interessa. Tá top de linha, amor. De seguro, me lembro de você. Vocês, aí! Segue, vai, vai, vai! Tá bonito! Tá bom, amor, é? O coração sabe o caminho. Fala, Henrique! Parceiro Henrique da Pedreira também tá aqui no Aceita Guarda. Bora, Henrique, bora que tá só começando. Tá só pegando clima assim no planeta jogo. E aí, Alberto Martins? Ele tá de volta, meu irmão. Ele gosta de deitada, ele gosta. Fruto da terra. Sei que as palavras se perderam pelo caminho. E quantas vezes que mentias foi difícil tu creres em mim. Bora, boneco! E a Águia também! Pega logo o primeiro pódio de 2020, boneco! Tô contigo! Prepara a Gin aí! Homem gostou da Gin! Por uma noite de aventura, tão pouco tempo que durou. Não vê que por dentro me consome tanto amor. Ai, por aí se tá quieto, olha, tem um clima em Deus. Não, vai mais uma, mais uma! Manda Hendrix, DJ Patrese, Gigante Crocodilo Prime. Somos marcantes. E a toda galera também da West Boy e do Real também Matismo. Tá aqui com a gente, obrigado, viu? A situação é difícil. Vou aguentando no peito. Já sei que não é a mesma. Tô tão distante, eu não quero. Por favor, não diga-me que não dá mais chorando. Estou falando apaixonado por você. E o nosso grande parceiro Eduardo também tá aqui com a gente, bora, Edu. Mais tarde, depois da vitória do Leão, todo mundo invadindo o Caribe Show, meu irmão, bora. E você sempre estará junto a mim. E aí? Procurando aonde estás, não sei aonde ir. Desorientado, confundido, busco por você. Pois sou o único que vive a pensar em ti. E este coração te ama você. Ele mente, está claro que é tudo no amor. Este coração jamais é bem assim, ó. Ele sente falta do carinho e do calor. E me culpa por levar essa dor. E o Jameson Lemina Marambaia. E o cabelo, sua primeira dama, Ingrid Wendel Stephanie. E a toda a nossa equipe da Marambaia também presente aqui com a gente, ó. Nós dois, eu e ela. É aqui no Crocodilo. Dali, dali, dali, dali. E o Felipe Durans, a Carla Garcia, bora, vem de bem. O Alaílson também, o Caio e o Ayrton Barbosa, obrigado, viu. Marca do sucesso. Vocês! Não dá pra esconder, nem amiga senhora, bora. A vida inteira quero estar ao teu lado. Que é, Serginho? Ai, daí, doido. Porque te amo tanto assim. E aí, Serginho, bora. Tô super dinâmico. Vou te namorar. O quê? Te fazer feliz. Baile do Patrese. Patrese sem tese. Bora, Marlon Bicha! Estou cansada de escutar suas promessas. Cansada de implorar pra voltar, pra voltar. Eu nunca imaginei sofrer tanto assim. Nem me deu um motivo pra partir. Hotel no telão. Pra cima, vamos lá. Agora eu tô em outra e pra você não dá. É tudo. Agora. Um sonho bom. Você surgiu em minha frente como um anjo. Ao Beto Martins. Bora, Beto. É o Intuto e eu de testos, bora. Um abraço também, o Rafael, sua primeira dama. E o Formiguinha também. E a toda a nossa família. PDP, né? Então, Bruno. Rodrigo, é Rodrigo. Família BD. Rodrigo. Conhece, meu irmão? No tempo dessa equipe era assim, ó. E aí, Jaque, beijo pra você. Ela tá aqui presente com a gente também. Tá no gigante. Como é que é? Que é? Marex também, parceiro, hein, Deusinho, do Barreiro, e a todos nós que também, gelo e sexo do Barreiro, né? Então, pronto, fechadão. E o Jair também, do futsal, a Yasmin, MR30. Fechadão sempre aqui no baile. Como no filme. E o crocodilo. Tudo aconteceu. Aí a boutique, meu irmão. Tire com tamo grandão sempre. Depois me entreguei. Tamo gigante. Parecia. É a Duque Gold, o patinho mais famoso do Brasil. Duque Gold, seus braços. Me apaixonei. Lá vem. Meu Deus, por que ela partiu sem razão? O quê? O top DJ do Pará. O top DJ do Pará. DJ Patrese. Patrese, Patrese. Pra se ligar, pra se ligar. Já sabia que não me querias. Eu sabia que era só mentira. Tanto tempo que por ti perdi. Com promessa que não se cumpria. O amor problemático. Batoré. E o nosso prefeito da Sacramento, Batoré também, ó. Bora, Bruno. Descruza o braço. Dinheiro no bolso, a gata do lado, cerveja no fundo. O que que tu quer? Ficou melado na compra. E aí, meu parceiro Wellington, a Manolita aqui presente com a gente também. Aquele abraço do Patrício e do Marlon Mix. Tamo junto, a velha guarda, porra. Pra cima, vai. É croco. Diz que não vai mais. Preciso ter você aqui comigo. Sacou. Avisar que hoje é a confraternização do futebol da ressaca, junto com o aniversário do Netinho Caida, né? Aniversário do Netinho é a confraternização também do futebol da ressaca. Então, Bruno, tá só um festão aqui no planeta, meu irmão. A pressão da dentada do animal. Dá-lhe, crocodilo! Mulherada! O grave bateu a pedra no chão. Vai no chão, vai no chão, vai no chão. Isso nas buquiranas, chegava no. Apeta, apeta, apeta no chão, apeta no chão, apeta. Empurra o sonho, vai no chão. Centavos aqui do retorno. A venda do chão, se você quer, se molhar não esquece. Que dia? Chegou o momento, é agora, não tem mais. Luz da Serrote Divulgações. O Mural de Serro Lenta. É sua hora, é sua hora, é sua hora. O grave bate. Eu gritar, tirou meu ar, fiquei sem chão. Tops da ruchadeira. E aí? Isso é trip e som de dubózinho. E vem! Tá no talentinho. E vem dançando, vem! Queda de latinho. Peço na ponta o som desse pontinho. Tá no som desse putinho, cara talentinho, pera de ladinho, pressiona por mal. Som desse putinho, cara talentinho, pera de ladinho, pressiona, pressiona, pressiona. As novinhas da gaiola, vai swingando tudo. Chara, o criador da brincadeira, que toca o grave na quebrada. O balão já tá aceso, e eu já tô bem queijo. E aí, meu parceiro boneco? Também, grande abraço a vocês. Sempre aqui no Croco, meu irmão. Dá uma valor no baile junto com o Marlon B. Pra vocês, pra vocês. E aí, boneco? Isso é um gigante, o boyzinho. Fica no talentinho, choque. É o uísque do Luciano aí, né? É que o som na porra, tá o som desse pontinho. Fica no talentinho. E o quê? Tá de ladinho. E o nosso parceiro também, viu, a 13? Parceiro Rione, o cara que comanda lá, o Búfalo do Marajó. Tá aqui a gente, bora, Rione! Que é isso? Que tá no talentinho, quebra de ladinho. Flexão na popa, tá o som desse pontinho. As novinhas da gaiola, estou na onda embraçada. Ela casa deu isso, hein? O meu parceiro empresário Luciano, fechadão com o baile do Patrício também. Aqui com o Croco. Casa deu isso, que papá. O gigante. E aí, Luciano? Lá respeita, tá louca, tá soltinha, tá pra onda, poderosa, tigrosa, sabe o que quer? O quê? Ninguém segura essa metralhadora de mulher, deixa ela passa maravilhosa. Abaixa, abaixa! Abaixa que é tiro, abaixa que é tiro. Ela quer? E aí, Breno Brasil? E aí, Felipe Lopes? Abaixar. Os produtores na área, aí, carioca! Bora pro Dizinho, bora, Juan! Deixa ela passa maravilhosa. Abaixar quietinho. Botora malucão também! Meu parceiro burro, bora, burro! Abaixar quietinho. Uma doida. É? Abaixar quietinho. E aí, Leonan? Leonan dos Humildes também, parceiro Lobo do Humilde também. A Jennifer, o Henrique Goutinho, o Juan dos Humildes. E o Pipete dos Humildes tá na área hoje, né? É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal. É hoje! Cabelo ok. Marquinha ok. Maurete! Filha ok. A unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do. Deixa o uísque lá, neném. Brota no bailão pro desespero do seu ex. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok. Sobrancelho ok. Maurete tá ok. A unha tá ok. A unha tá ok. Desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota, brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota, brota no bailão pro desespero. Ela casa deu papai. Isso, papai. Agora tá no telão aí, ó. Separa logo pro meu lado lá também. Se não te perder mais, né? Vamos pra cima, pai. Mais ele vai ter. Vamos pra cima. Tá no telão do gigante. O amigo Luciano. Uma. Bora, Alberto Martins. E o frigobar tá ok. Só nunca mais ele vai ter. Uma, bebê. Só Danone. Mais ele vai ter. Uma. Chocolate. Só nunca mais ele vai ter. Só tese. Joga a mãozinha pra cima. Hoje tem Leão no Mangueirão e a gente vai invadir. Galera do Remo, joga a mãozinha pra cima aí. Bora lá. A torcida do Paysandu também tá aí. Bora pra lá. Joga, joga, joga. Bora. vitória do clube do Remo. Todo mundo invadindo o Caribe, papai. Caribe Show, Crocodilo da Tona. O quê? Olha, eu nem sei. Tá. Eu nem sei de quem é. É de vocês. Chamei o DJ. Bora comer. E comemos o Varai Xeresca. Varai Xeresca. Varai Xeresca. Meu parceiro Spider. O homem da net. E a sua cúpula, meu irmão, tá em peso. O bigode mais sexy do estado do Pará. Cheguei. Mais linda do Spike, porra. Oi, cheguei. A festinha vai. A barba dele. E nós vem uma por outra. Vou escolher quem vai me. Barba igual essa dele aí. Uma por... top. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem. De engraçado. E as paguei. Já levei. Bora, garoto. Nem sabia que era. E o quê? Ai, ai, ai, ai. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro. É Ubi agora, né? Bandida se amarra. Jogador, empresário, artista e homem do baile. E o DJ Patrese. Da quebrada. E o dono da quebrada. William Souza também despidado. Deixa ela. E aí, William? Deixa ela. Para de cuidar da porra da vida dela. Deixa ela vir com o DJ Guga pra poder dar a xereca. Pra poder dar a xereca. Pra poder dar a xereca. Pra poder dar a xereca. Pra poder dar, dar a xereca. Vários vieram a milhão e votaram a 10 milhão. Vários vieram a milhão e votaram a 10 milhão. Sabe por quê? Cadê será? Ela só dá papada. Ela só dá papada. Ceará fugiu, pulou o muro. E aí, Ceará, tá tudo bem contigo? A minha GDS na área também. Meu presidente Alan também tá na área. Aquele abraço a você, minha GDS. Tá aqui, ó. Olha o bolo, GDK. Bandira se ama. E aí, bola? São os quatro cara que a bandira se ama. Jogador, empresário, artista. Ai. E o dono da quebrada. Dali, Crocodilo. Tá na hora. O homem do baile já chegou e vai botar a pressão. Top DJ do Pará, solta o batidão. Esse baile é muito louco e a galera. E aí, planeta? Detonando pressão do começo ao fim. O homem do baile já chegou e vai botar a pressão. Top DJ do Pará, solta o batidão. Esse baile é muito louco e a galera vai curtir. DJ Patrese detonando pressão do começo ao fim. Patrese já tá na pressão. E o baile todo vai endoidar. Se prepara aí, DJ Patrese. O que? Explode o bagulho. Pode estourar, pode estourar. tudo pra cima, pra cima. Só quem vai no Mangueirão hoje é a vitória do Clube do Remo. Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. A torcida do Paysandu também tá na área. O grito das virgens. Tudo mentirosa. Quem vai amanhecer muito chapado hoje, joga pra cima. Um, dois, três. É agora. Ei! Ei! Toma mais uma. Você. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Muito rápido. Fosse nada. Quando olhei seu celular, vem uma mensagem de alguém. Só os melhores. Me chamando de meu. Olhos encheram de lágrimas. Pra se ligar. E agora tô no beco sem saída. Porque te entreguei a minha vida e você. E aí, Lucas? Tá comigo também? Um abraço do Patrick, meu irmão. Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Agora vem. Em breve eu vivo rir da sua cara e vou ver. Ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado. Ela tá no crocodilo, vestida de supreme. Ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, o Glauber também por ali. E aí, Juninho? Ai, ai, ai, amor. E abraçando facilmente todos nossos humildes. Valeu, Nan. Eu não te digo mentira. Eu quero. Os humildes estão na área também. Acertou dele. Bagulho tá doido, meu irmão. É planeta, é da. Eu te quero comigo. Tu me deixa. Tá no setor, meu irmão. Nosso empresário também, parceiro Sandrinho do Marreiro. E o Bip do Morro, né? Bora, Sandrinho, bora, amor. Refresca não, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Quando o Patrese tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Patrese tá tocando, olha o que a galera fala. Patrese. O Marquinho, CDC também, Jojo, o Tapanã, é aniversário da musa grande, vai dar ou vai descer, o Juninho da Dida também tá na área, ou vai descer, tu vai fuder no seu piranha, dentro dele, tu vai mulher, vai, amor, eu sofri tanto sem você, agora, não pensei que um dia fosse te perder, ei, em machucar seu coração. Mas tá de matar ressaca lá no Caribe Show. O Alex do lanche. Já aqui comigo também, um abraço, Alex. Bota Trevo Esporte na tela. A verdadeira espagnola do norte do Brasil. É a Trevo Esporte. Se for na garota e trabalha no tocado, eu povo é no alto. Olha a trepa. Segurando a luta e trabalhando dobrada. E vai quebrando, vai quebrando, vai. Faz o teleflex, faz. E aí, meu gerente Hernani? E meu gerente Murilo? Tudo aqui, meu irmão. Bora, gerente Murilo, bora, Hernani. Bora lá, garoto. E é o croco. E aí, Marcinho? Aquele abraço do Patrese. E também do Marlon Beach. A minha GDS também na retaguarda. Tô aqui, ó. Faz o caqueado. Faz o caqueado, caqueado, caqueado, vai. Caqueado, então toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, Matheus, o nosso empresário Matheus também lá da Móveis, tá aqui a gente, patrocinador oficial, olha o Gui, olha o Gui, bora Gui, gente, bora Gui, tamo junto, meu irmão. Agora vejam só, o jogo virou, como esse mundo de patrãozão aí, né, é nóis. O Arthur Menezes também da cúpula, a minha cúpula na área. E a Spike, bora lá. Patrese. O jogo virou. Vira! Como esse mundo gira. Como isso não contou. E agora? Agora vai sofrer na minha mão. Prova do seu desprezo e solidão. Com a poderosa sucubu. DJ Patrese! Vocês! Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui. Tua ódio é uma. Vai sacudindo o planeta bonito. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? Mas eu só quero ser feliz. E poder me orgulhar. Lá vai! Não tem preconceito, o baile todo tá empolgado. Levanta a mão pro alto, quem tem amigo viado. Tudo isso é? Então bora! Baile lotadão, geral tá perdendo a linha. Levanta a mão e grita, quem tem amiga galinha. O esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Não para o rock! Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. É todo show, elas tá me querendo. Sabe que o Pose é o cara. Tá chegando o Pose Crocodilo! Lá na Via Show! Na Via Show! O Pose tá chegando no croco, Marlon Beach! Tirou a nossa. Verdade, 9 de abril. Fat Funk Edição 2020. Esse ano vai ser diferenciado, viu? Vai ser o Crocodilo na Via Show. E o cara do momento, MC Pose, meu irmão. Agora é pra valer. Trabalhando dobrada, tô voando alto. Sigo na minha luta e Alberto Martins, homem do areia. Só te observo. Sabe que o Pose é o cara do momento. Vai, vai. Patrese, Patrese. É o baile do Patrese. Eu eu sabia que ela viria. E ela tá aqui, ó. Analisou pra mim. A loja JTS de gata, meu parceiro Rafael. E a sua primeira dama também. Fala, formiguinha. E a toda a nossa família. BDB. E o nosso patrão também, embora Edu. Tá é do relógio, meu irmão. Meu irmão. Pago, piloto vai descer na nossa esquente no. É o Edu, né? E ela vem sacolejando a raba na frente do seu neném. Sacode, filha, vai! Botadona braba, isso eu vou te dar também. Só bot... E aí, Cebola, chega! Botadona, meu bem. Pra cima também, vai! E ela vem sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botadona braba, isso eu vou te dar também. Só botadona... A galera! Só botar... E aí, presidente Cidinho? Botadona, meu... Presidente, meu patrão, meu amigo. Tá aqui presente com a gente também. Tindimbo! Bora, presidente! E o lip do Teleflex. Fala, meu brother, parceiro Múmia também do Midbag. O cara que arrebenta aí no som do Midbag, né? E ele tá no som que ele dá, falou! É o croco na parada! Se teu ex não te quis, tem quem queira. Povo foi que te perdoasse de bobeira. Vamos no rock, vai! Todo tempo de compromisso. E aí, meu parceiro Thiaguinho dos Garotos do Red? Com... Homem da fronteira, meu. Me... Homem das fronteiras, é verdade. Não. Alô, Thiaguinho! Pena, tá... Um abraço a você, moleque doido! Mas... É nóis! Será que o Thiaguinho, quarta-feira, ele vai invadir o Maranhão lá em Bacuri? Mas... Ei, Thiaguinho! E a toda a galera também da Caju. E o Krebs também, a Diana. E o Rojo. Agora. E a toda a galera também do Vero Rio. Do Mococa do Vero Rio, né? Tomar um chopinho lá só na mão. Senta, vai travando a bucetinha. Desce, dança! Menina, tá com a boca putaria. Vem que te avisa, então. Pudorão, pudorão, pudorão. Quebra tudo! Tirururão, tirururu. Bora ali, bem! Produtor carioca também! E o Breno Brasil! O bezerro foi fazer arte, né? O povo foi que te perdesse de bobeira. O caquinhado, caquinhado. Sacode. Um, dois, três. Bora, bora, bora, bora. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. A mulherada empina a botinha. Vai, vai, vai, vai, vai. Quer os amiguinhos que tá de PT. Se não tiver, digo aquela nem olha pra você. O quê? Entrei pra boca, agora eu tô de peça. De meia, tô comendo várias tcheca. E ela maeta demais. Não me queria ir agora. Tá só porque eu tô de pistola. Cintura, bonézinho pra trás, caçando. Só caçando puta, mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás. Olha o boné, puta, mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás. Só caçando puta, mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás. Só caçando puta, só caçando, só caçando, só caçando puta, bonézinho pra trás. Mais alto, vai! Tudo que eu quero é me jeito. Mentiu, me usou e não quer mais. E aí, Gordo? Você feriu meus sentimentos. Ah, sei, outro amor vou encontrar. E o amor? Outro amor? Patrese, o baile do Patrese. É do jeito. Você pensou que ficando assim, com pena de mim, tudo bem. Acho isso é tão superficial, acho até normal, um harém. Te liga, te liga. Você não quer me ver chorar, mas não faz nada pra entender. E as melhores, vamos lá. Você vai ter que me escutar, eu vou te ensinar por quê. É o baile do Patrese. E aí, meu parceiro Pachá? Aqui do Gigante, abraço a você, Pachá. Tamo junto e misturado também. Sempre aqui no Cru. Esperando aqui na retaguarda do crocodilo. Ó, Pachadão, chega aí. Tá te esperando aqui. Vamos nessa! Só as melhores. Tocando aqui, daqui. O top! O top DJ do Pará. O top DJ do Pará. O quê? Quero te dizer, te